Classificação 7 para 4 mil pés. Ajuste 10 no meio, chegada a Bonfim. 4 mil no 10 mil pés, ajuste ao céu, ajuste para o Rio. Está autorizado Bonfim, direto. Solo Sama do Alfa, Yankee X-Ray, bom dia. Diga, Alfa Yankee X-Ray, bom dia. Alfa Yankee X-Ray, solicita autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio Principal do TR-3. Reporte para ingresso no Pátio Principal, Alfa Yankee X-Ray. Muito obrigado. controlador, ponte Oxi 6251, ponte espera da 1-0, pronto para decolagem. Oxi 6251, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 4 nós. Seja alinhamento de decolagem, que é o fundo da 6251. Autorizado, Alfen, quer que você reporte ao término do reboque. Muito obrigado. Oxi 6251, decola 237, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, bom trabalho, 6251. Autoridade Salvador, bom dia, Oxi 6251. Oxi 6251, contato arrasando decolagem, que sobe mantém 360 e voa lida. Vou na Lira, presente Chiné 62, com linha sessão 360. obrigado, bom dia. Gente, Alfinha, quer que você aí, bom dia. Salvador, outra 357, passa de zero. No 7, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1970 graus, 62 de nós, pista molhada. Autorizado pouso pistão no 6 ou no 0 no 6, ou no... Autorizado pouso pistão no 0, no 0 no 6, pista molhada. Na 35 no 7. Delta 3597, no solo aos 47, direito ao 211. 473. Na identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, direto sul. 2 mil pés, 1 no 0 no meio. E pode voar direto externo para evitar uma formação aqui. Autorizado. 5933. Tá, obrigado. Vai só informar chuva forte sobre o campo, teto estimado em 610, visibilidade 1.500 metros. Tá ok, muito obrigado. Nós estamos curvando agora à esquerda, devido a formações. Então, há um combo aqui na nossa direita, com a mais cerca de 3 milhas aqui, interceptar final. Quem está a critério já pode estabilizar. Está autorizado a final do ILS X-Ray, 5973. Localizou. 2473, chame torre 11895, bom pouso. 2475, muito obrigado. Salvador, bom dia, o Rio 5973 está localizado a 15 meses. Rio 5973, bom dia, ajuste no 0 no meia, continua a aproximação, reporte visual com a pista, informa chuva forte sobre o campo, moderada forte, reporte visual com o campo, Rio 5973. Omarai. E o 5973 na escuta? Positivo. Forma uma redução da chuva aqui, a chuva aparentemente leve agora, aumentou a visibilidade, 3 mil metros, e porém o teto aparentemente a mil pés de teto, que pode visual algum campo. Reportará aí. O Rio avistou com 1.200 pés. Rio 5973, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.00 graus, 1.62 de nós, pista molhada. Rio 1.00, 1.62 aí. O Rio tá, chegou em cheiro aqui, tá arrebentando. Rio 5973, suba para 2 mil pés, aguarde transferência. Ok, arremetendo em frente para 2 mil. 5973, apenas confirmando o motivo, wind shear? Positivo, wind shear lateral. Tete, subindo em frente para 2000 pés e chame o controle 119.8. 19.8, obrigado. Controle. Controle Salvador. O Rio 5973 arremeteu devido ao indistir nosso escudo. 5973, mantenha 2000 pés, sobre a atração agora, curva à direita, até a proa 270, direita na proa 270, e o caixão, se o senhor vai tentar uma nova aproximação agora, você pretende aguardar? Não, podemos tentar, direita 270. Estimativo direita 270, aguardando mais uma curva para interceptar o curso do localizador, procedimento permanece ali, é FX3.